a gente não separa. Eu sou seu fogo, você minha brasa, água de chuva e nós. Quando o clima está quente, quando falo baixo você grita. A gente briga, mas nunca termina. Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta. Porque a gente se gosta tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Desejo eternidade pra nós dois. E depois, e depois, e depois, o meu coração da sofrência. Que uniu a gente não separa. Eu sou seu fogo, você minha brasa, água de chuva em nós. Quando o clima está quente, quando falo baixo você grita. A gente briga, mas nunca termina. Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta. Porque a gente se gosta tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Desejo eternidade pra nós dois. E depois, e depois, e depois, seu coração.